お祝いしましょう。幸せが来るように膝まずいてさあお祈りしましょう。おめでとうメリークリスマス、みんなでメリークリスマス、楽しくメリークリスマス、お祝いしましょう。 Saudações, sejam todos bem-vindos para a edição de número 63 da série de podcasts sobre músicas e animes, a última edição do ano. E como já é da tradição dessa casa, o tema não foi colocado em votação, já é um tema comum, de comum senso, né, do podcast, que são os destaques em anisongs do ano corrente, ou seja, os participantes vão aqui fazer citações de animes e suas respectivas músicas que marcaram, de alguma forma, esse ano que está se findando. Então, vamos apresentar a equipe, né, que vai participar deste SMA. Aqui é um dos líderes da série de podcasts, Calírio Neto, saudações a todos. O outro líder é o grande amigo Evilásio. Oi, tudo bom? Além dele, temos aqui a presença do grande Luke Lucas. Como o meu... Natal, primeira vez empregado aí, o saco do Papai Noel vai estar bem lotado, hein? Justo, justo. Após o Luke, temos o Ian. Olá, estou comendo sorvete. Depois do Ian, temos a apresentação da senhorita Natália. Oi, pessoal, tudo bem? Estou com sono. Por último, o nosso amigo Eric Dias. Olá. Eric, que caso vocês não saibam, está contente porque ele recebeu uma nova figure na casa dele, né? Nada mais, nada menos do que do Hideyoshi. Olha o padrinho, estragou a surpresa. Ia falar... Você ia falar? Sério que você ia falar, cara? Porque está relacionado com o meu tema que eu vou indicar pro ano que vem. Não tem problema. Mas não consigo saber qual é o tema de toda forma, mas enfim. Eu já sei qual vai ser o tema. どうして僕にはプレゼント持ってきてくれないの？ それはな、お前の家が貧乏だからだよ。 Vamos então começar o nosso SMA, e a primeira pessoa a falar do tema é o Ian. Vai lá, Ian, arrebenta. Oi, eu? Olá, meu nome é Ian. Então, o tema ganhador... Oi, o tema ganhador na tela! Errou! Não é o tema, eu falei, fala do seu tema, é só a música, qual que você tá sugerindo, vai lá, rapaz, normal. Tá. Então não é tema, né, são as melhores... músicas do ano, da temporada do ano. E eu escolhi uma música, né, que é Amorzinho da Minha Vida. Foi a abertura de um anime, Amorzinho da Minha Vida, que é o mangá Amorzinho da Minha Vida, que é tipo Amorzinho, enfim. Eu peguei a primeira abertura da nova temporada de Sailor Moon. Bishoujo Senshi Seramun Kuristaru 3. Teve a 1 e a 2 antes, agora é a 3. E o nome da música é New Moon Nikoishite, que traduzindo fica Falling in Love with the Moon. E ela foi cantada pela Etsuko Yakushimaru, que vocês já conhecem, que ela trabalhou em animes como... Como é que é o nome do anime? Denpa Ono Tosenshu no, no Otoko. Ela Denpa trabalhou Ono é muito também. Denpa Ono é bom. Okay. Trabalhou em Mawaru Penguin Drum também. Space Dandy, ela também cantou música. Arakawa Under the Bridge, também ela participou da música. O single da música, no caso, foi lançado no dia 27... de abril de 2016, que era da temporada da primavera. E o single tem a primeira abertura e o primeiro encerramento. E, pra quem não sabe, essa música ela teve três versões diferentes. A primeira cantada pela Itsuko, a segunda cantada pela Seiyu da Sailor Galaxia, do primeiro anime, e a terceira cantada pelo Momoklo, que também cantou a abertura das duas primeiras temporadas de Sailor Moon Crystal, que é o Moon Pride. E eu já falei quando é que foi lançado, enfim. E eu escolhi essa música porque Sailor Moon é o amor da minha vida, mas também porque a música, ela combina muito com toda a mitologia em volta de Sailor Moon. É, a música trata, tem questões do espaço, porque Sailor Moon se passa, entre aspas, no espaço, porque as Sailors são atreladas ao sistema solar, cada Sailor representa um planeta, isso aí vocês já sabem. E a música também fala de amor, só que do amor da mesma forma que ele é expressado em Sailor Moon, um amor que não é definido. É, a música dá a entender que é um amor romântico, mas ao mesmo tempo ela não fala nada certo sobre isso, do mesmo jeito que é em Sailor Moon, onde vários amores são retratados. E eu percebi que eu estou falando demais, então eu vou deixar só o fiquem com essa música. Porque se eu começar a falar de Sailor Moon aqui, eu não paro! Eu queria fazer um complemento por você ter citado Sailor Moon, que eu gostei de ver que a Shibiusa não foi chata nessa temporada, só isso que eu queria falar. A Shibiusa só é chata no arco que é dela, tá? Não, mentira, no primeiro arco é dela, porque ela tem outro arco depois, que se Deus quiser vai ser animado, amém. E... ah, tem que ser, né, cara? Tem que ser, o próximo tem, arco tem Dream Arc, cadê você? Dream Arc, Stars Arc, já fez os três primeiros, faz os dois últimos logo! Exato. Tá rica, Toei, pode fazer isso aí. Enfim. É que a Shibiusa carrega aquele estigma de ser chata, prepotente, metidinha, né? Típico de como ela agia na série Sailor Moon R clássica. E de como ela agiu na segunda temporada de Sailor Moon Crystal também, inclusive. E eu fiquei feliz em ver o quanto que ela amadureceu, se tornou mais amorosa, se tornou mais sociável. Tipo, legal ver as encrencas dela com a Ozaki também. Tipo, não ficaram no mesmo nível da série clássica, mas ficaram boas as encrencas. Então... a Shibiusa subiu muito no meu conceito, realmente. Pois é, a pessoa que for assistir Sailor Moon Crystal 3, né, temporada desse ano, esquece as duas primeiras temporadas de Crystal, porque elas foram muito mal dirigidas, muito mal feitas na parte técnica mesmo. Eles melhoraram bastante nessa nova temporada. Uhum. E eles conseguiram pegar a autora, né, a diretora, que é a Chiak Kon. Ela é muito fã de Sailor Moon. E eu acho que ela conseguiu pegar a essência de Sailor Moon que faltou nas duas primeiras temporadas, que foram feitas por outro diretor, que eu esqueci o nome agora. E quando a Chiaki aceitou o papel, ela chegou batendo o pé, porque na primeira temporada eles usaram muito CG. A Chiaki falou que só ia aceitar o posto de diretora, se eles abolissem o CG do anime. Ela queria tudo desenhado e realmente deu certo. Ela fez um caráter design novo, ela pediu pra ser refeito. Ela mandou fazer tudo direitinho, de uma forma que... e ela pegou a essência do próprio mangá. As duas primeiras temporadas tentaram dar uma seriedade muito grande, onde não cabe, porque Sailor Moon não é só sério. Sailor Moon, claro, tem a parte séria, mas também tem as partes de alívio cômico. E ela conseguiu mesclar muito bem essas duas partes, deixar bem equilibrado, pegando a essência mesmo do que é Sailor Moon. E pra mim foi a melhor temporada, foi essa, a última que lançou. Justo. É, tirando eu e o Ian, mais alguém aqui viu Sailor Moon desse ano? Eu não consigo compreender Sailor Moon, cara. Eu não consigo. Você disse, você não consegue compreender Sailor Moon. Eu não consigo. Eu tentei, mas não deu. Você conhece minha opinião sobre Sailor Moon. Então... não, tranquilo, sou. Não. Tranquilo. Muito bem, então, vai lá, Ian. Só repete mais uma vez o nome da música, por gentileza, nobre. O nome da música é New Moon Nikoishite, cantada pela Yakushimaru Etsuko. E vamos escutá-la então, né? É isso aí. はどうしたらいいのさ。 働け少年、働かざる者食うべからず、欲しいものがあるなら自分の力で何とかするのだ。 Ok, passada a vez, Ian, vamos então passar a tocha pro nosso amigo Luke Lucas falar da música que ele sugeriu e de qual anime é. Eu ia falar de Naruto, mas eu já falei no ano passado, no Natal do ano passado, eu falei, ah, não vou me repetir. Eu não, não gosto muito de falar de Naruto, né? Então, melhor não falar de novo, não. Então, vou falar de alguma coisa que eu não gosto de falar, que é o anime novo de Berserk. Anime merda. Ou como... como eu diria, o erro, né? Que é o anime novo de Berserk. Mas que a abertura é muito boa. A abertura é a única coisa que se aproveita do anime novo de Berserk, que é a música Inferno da banda 9mm Parabellum Bullet. Que, pelo amor de Deus, que nome bom de banda, né? Porra, nome de... Excelente. É uma abertura que conta basicamente a história da maravilhosa Era de Ouro, né? Que nunca foi cantada em animes, a gente não sabe direito o que aconteceu. E é isso, é o desenho do Berserk em 3D, CG, horroroso, mal animado pra caralho, mal adaptado, com um péssimo roteiro, péssima direção... Com péssima dublagem, com péssima animação. Não, a dublagem não é tão ruim, não. Calma aí. É uma merda. Buck é uma bosta. Nossa, não. Ai, qualquer pessoa que fosse fazer o Buck, você ia achar uma bosta. É tudo uma bosta. Eu não gosto. Eu não entendo, o Evilás e o Bebop, eles botaram nota 5 no anime Codicast. Não, não, o Bebop voltou atrás. Ele botou atrás porque ele viu que é uma merda. Tá 3, cara, 3 é muita coisa, cara. 3 é muita coisa. Mas a abertura é legal. É, só pra deixar bem claro aqui, Luke, o modo que você fala de Berserk, no caso, é porque você esperava muito do anime agora e o retorno foi bem pouco, isso, né? Não, porque eu sei que anime de Berserk que nunca vai ser bom. A gente já tem isso. Infelizmente é verdade. Nada vai pegar, vai fazer igual o mangá de Berserk. O mangá de Berserk que é outro nível, não só em desenho, mas como roteiro também. E o grau de violência do mangá de Berserk que nunca vai aparecer na TV. Jamais. Mas é muito triste quando eles anunciaram Berserk que todo mundo ficou, finalmente vou continuar. Aí depois, logo depois, a notícia que era CG. Aí deu aquela desanimada, deu aquela tristeza no fundo do coração que iam fazer isso com Berserk. Aí eles falaram, pode ser uma animação boa, né? Pode ser um CG bom, não pode ser um CG ruim. E aí a gente viu a abertura e a gente, não deu. E aí a gente viu o episódio, a gente viu o que aconteceu com o roteiro e aí, foi pior ainda. Né, Evilazo? É verdade. É. Eu sou um verme, eu sei que é ruim, tá? Eu admito que é ruim. Eu fiz no cast lá pela zoeira e eu falei isso algumas vezes, tá? Mas admito, é ruim. É muito ruim. Mas eu vou ver o do ano que vem. Não dá pra entender que tem tanto capítulo de Berserk pra adaptar. E por que eles não adaptam direito? Por que não faz a adaptação certinha do mangá? Não por causa do CGI. CGI é animação ruim. Acontece, tudo bem. Mas se fosse a adaptação correta do mangá, já seria ótimo. Mas não. Eles inserem personagens que não tinham na época. Eles pulam muitas coisas. E é triste. Só triste. Dá pra entender tudo isso. Até porque cada um de nós aqui com certeza tem aquele anime que pelo menos a gente esperava alguma coisa quando foi anunciado. E na medida que você vai assistindo o anime, o retorno se torna bem menor do que aquilo que a gente ansiava da obra, né? Faz parte daí. Isso aí não é a primeira vez que ocorre e também não vai ser a última. Não importa o título. Tirando o Luke e o Evilásio, vocês não viram o Berserk, né, gente? Eric, Nat, Ian. Passaram longe, né? Uhum. Eu li só o primeiro volume do mangá, mas como eu estava numa fila da Polícia Federal, não achei muito viável pra minha vida. Eu quero deixar bem claro que eu li Berserk no ônibus e eu não me importava das pessoas olharem pro lado e achar estranho. Cara, tchau. Eu ia HK em ônibus, cara. E olharam feio pra mim quando eu parei numa certa página do mangá, que só por Deus, cara. NHK. Eu li NHK. Berserk é muito pior, Carlírio. Carlírio, eu tava na fila da Polícia Federal, porque eu ia tirar meu passaporte, eu tava na fila da Polícia Federal. Aí eu abri uma... Aí já começa uma cena maravilhosa, né? Que é dele transando com a mulher que vira monstro. Exatamente. Atrás de mim tinha uma senhora idosa. Eu queria me matar naquela hora. Cara, Eric, que é o seguinte, isso pode ser... Eric, isso pode ser considerado um trap? Você pegar a mulher e ela virar um monstro bizarro, assim, de cobras, satanás. É um trap. Padrinho, continua. Ok. Mas eu sinto que o Luke vai fazer essa pergunta de novo no final do podcast, cara. Algumas pessoas tinham alguns problemas com o design. Não porque é feio o design de Berserk, que é complicado, porque ele é meio expositivo de algumas coisas. Então, por exemplo, eu me lembro do cara na sessão de carros de Berserk reclamando da Panini, porque uma das capas é uma imagem do Puck. E o Puck é um elfo, né? E ele fica pelado o tempo todo. E tem uma imagem que era... Então parecia tipo uma criança pelada na capa do mangá. No meio. Aí a Panini foi lá, beleza. Então vou botar uma mulher peladona na capa, assim, da hora. Não, assim, tem isso assim. Não, pô. Tem nenhuma mulher pelada em capa, não. Claro que tem capa de Berserk agora. Atual tem, cara. Ah, atual. Ah, então tá. Tudo bem. Tá vou botar a mulher peladona com o Guts segurando a mulher peladona. Quero ver reclamar daqui. Ah, botaram naquela capa. Tudo bem. Essa capa tinha antes também. Mas o cara reclamou por causa do Puck. Mas o Puck não era, tipo, sem nada? É, sem nada. É sem nada. Ainda é sem nada. Não. Ah, né? Tudo bem, né? Ainda assim o cara reclamou, né? Só pra dizer que... As pessoas reclamam muito fácil das coisas. As outras não. As outras estavam aprendendo a fazer Berrelite e a história da suástica. É mais tranquilo. A sessão de casa de Berserk era muito boa. Ah, cara, eu fui abrir o baú que tem aqui em casa e no baú tem os mangás que meu irmão... colecionava, né? E tá lá Berserk, cara. Eu, pelo amor de Deus, cara. Eu fico me lembrando de quando eu li os dois primeiros volumes, cara. Eu, ai, cara, não. Assim, tipo... é um mangá muito bom, mas é pra quem tá, sei lá, tá acostumado e gosta de obras, mesmo que visualmente sejam meio agressivas. Mas é uma obra fantástica. A história é do caralho e a arte é linda. Então, Berserk é o tipo de obra que faz curva, uma curva miserável, 90 graus no meu gosto pessoal por mangás e animes, cara. Tipo, eu não tô dizendo que é ruim, pelo amor de Deus. Eu só tô dizendo que pra mim não adianta mesmo. Pra mim, não pegaria. Né? Li dos dois primeiros edições, olhei pro meu irmão na época e falei pra ele, cara, você tá lendo isso aqui? Dele, pô, essa obra é do caramba! Como eu não vou ler? Vou completar isso daqui, cara. E ele completou, realmente ele completou. Aí a Panini está relançando e ele ficou muito puto quando ele disse, eu tô fora. É demônios e estupros. É basicamente isso. Família brasileira apoia. Família brasileira é um óbvio simples. Você tá falando da família tradicionalista, né, Luke? Obviamente. A família tradicionalista brasileira apoia a Berserk, né? Qualquer família. Qualquer uma. Então repita pra nós o nome da música, Nobre. É uma música com um nome bem tranquilo, se chama Inferno. Pode tocar pra sua avó aí que curte aí Jesus e é de boa. ら信じろ。最後に笑うのはきっとひたむきで真面目なやつだから。 サンタさん。 Ok, passada a vez do Luke, então, é a vez do Evilásio falar do anime e da música dele. Arrebenta aí, velho. Então, pessoal, eu escolhi um anime dessa temporada. É... Não sei se vou ser o único que escolhi essa temporada, mas como eu sei que ninguém ia citar e eu gosto pra caralho dessa música, eu escolhi a abertura de Classicaloid no Theme. Olha, foi uma música feita especialmente pro anime, pelo nome, dá pra ver, né? Que foi composta pelo Tomoyasu Hotei e pelo Stephen Lipson. E a performance, no caso, é do Tomoyasu Hotei. Ela é uma música toda instrumental, que ele pega uma espécie de junção de uma música do Mozart e do Beethoven, e ele meio que atualiza, botando sons mais novos, como sons de guitarra, bateria, sons eletrônicos. E é uma música muito maneira. Esse anime, ele não é um anime pra todo mundo, a história dele não é muito boa, na verdade não é boa, mas ele serve exatamente por causa da música, e é um anime todo envolto em música. No caso, Classicaloid, ele é um anime em que certos músicos foram recriados, vamos dizer assim, né, biologicamente recriados, e eles surgiram numa nova forma, e todos eles vão meio que junto, a maioria deles vai morar junto numa certa mansão, né, que é coordenado por uma garota. E todos esses músicos, eles são baseados em músicos clássicos, né, todos personagens clássicos que fizeram sucesso. Então, de princípio, a gente conhece o Beethoven e o Mozart, e depois a gente vai conhecer outros personagens como Liszt, Tchaikovsky. Look, você que adora falar de garotinhas, o Tchaikovsky virou uma garotinha adolescente idol. Não tem Nobunaga nesse anime. Tipo um urso barbudo. Tinha que ter um Nobunaga. Nobunaga pianista aí, pô. O problema é que o Nobunaga não tocava nada, cara. Você não sabe, cara. Você tocava uma boiada aí de gente, porque não pode ser um Classicaloid. Olha aí. Então, os momentos mais interessantes do anime, eu acho que todo mundo que tá assistindo concorda comigo. Todo mundo que conhece que tá assistindo concorda, pelo menos. São os momentos que eles usam. O poder lá do Music, né? Que eles liberam invocações loucas, né? Que elas aparecem em comunhão com a música que está sendo tocada, que são todas versões atualizadas de músicas clássicas desses cantores, e todas têm a ver meio que com a música que está tocando. Por exemplo, tem um certo momento que o Mozart, ele vai tocar a música Imperador dele, e ele invoca um conjunto gigantesco de pinguins imperadores, sendo que o último grande pinguim é um pinguim imperador gigante vestido de Napoleão. Fantástico. Parabéns você que tá vendo isso aí, cara. É lindo, cara. Porra, você adora queijo, que são bundas que parecem peixes, eu gosto de pinguins gigantes, desculpa. Então, eu acho muito legal, mas independente de vocês gostarem ou não da história, eu realmente recomendo muito a trilha sonora, toda a trilha sonora é muito boa. Todo o encerramento é uma música diferente, que também é uma roupagem nova de uma música desses músicos, e é muito louco. Assim, e como eu disse, a história não é tão boa, mas ainda assim compensa pra caralho, porque esses momentos são fantásticos, e todo episódio tem um momento desses. Então tem um episódio espetacular que eles fazem, são cinco músicos ao mesmo tempo, cada um tocando a melodia deles, é um musique gigantesco, e é um negócio bonito pra caralho, e vale muito a pena. É muito legal pra quem gosta de música relacionada com anime, a dublagem é excelente. A animação também é muito boa, principalmente nesses momentos. Então, a arte, alguns não gostam muito da palheta de cores, mas eu acho que, pelo menos em certos momentos, acho que todo mundo vai achar interessante, porque ela vai mudando muito, viajando muito, dependendo do compositor. Então, eu gostei muito ao ponto de estar aqui, sendo que esse ano teve excelentes músicas mesmo. Então, para eu lembrar desse, é porque realmente é uma música muito boa e é uma das minhas músicas, minhas aberturas de anime preferidas do ano. Então, por isso que eu escolhi, então, Classicaloid no tema. O tema do Classicaloid. Você pode ficar tranquilo, Vilásio, que Classicaloid passaria distante do citar, até porque eu não tô vendo o anime, né? Então não teria como citar uma música de algo que eu não estou assistindo. Mas não é a primeira vez que eu acho que você fala desse anime. Não, em outros podcasts, acho, de outras séries, tu falou de Classicaloid em algum momento. Mas acho que aqui na SMA deve ser a primeira vez mesmo. Na SMA. Não teve tantos podcasts da SMA nessa temporada, então não tinha oportunidades. Mais alguém aqui tá vendo Classicaloid? Imagino que o Eric deva tá assistindo. Não, eu só vi o primeiro episódio. Todo mundo aqui tem bom gosto, Carlito. Fala quem tá vendo Dragon Ball Super. Cara, o Goku Black, velho, ele é muito... ele é muito foda. Quando ele virou Super Saiyajin Pink, você gostou? Ele fez sentido? Cara, né? Super Saiyajin Pink é tão criativo. Os outros caras viram Super Saiyajins também? Os outros personagens? Cara, Super Saiyajin Pink é tão criativo. É tão criativo quanto o azul. O verde. Nossa, velho. É muito massa, velho. Já foi o quê? Já foi louro, azul, vermelho e rosa. Isso aí. É os Power Rangers. E preto, Luke, se fala... contar os personagens 4, né? E o verde, o Broly. Ô, Luke, fala aí da aparição da Arale em Dragon Ball Super. Então, o nego tá reclamando que a Arale ninguém envelheceu da Vila Pinguim, né? Porque a lore de Dragon Ball é que... Será que eles sabem que a Arale é um robô? Então, não a Arale, o pessoal em volta. O pessoal em volta da Vila Pinguim apareceu. Apareceu o Superman do Vila Pinguim, é muito bom. Não apareceu. Mas, gente, é um mangá de comédia. Então, as leis da física, as leis da natureza, não envolvem a Vila Pinguim e nem a Arale. Tanto que ela bate no Vegeta. E o Vegeta apanha. E o Vegeta fala: eu nunca vou lutar contra um personagem de mangá de comédia novamente. Então, o Vegeta explica, gente. Se tem um cocô sorrindo e a pessoa aceita o cocô sorrindo, você não vai aceitar que as pessoas envelhecem. Eu vi esse episódio e aparece na legenda: nunca mais vou lutar na minha vida contra o personagem de um Yokoma. Então, tá ok, né? Não, mas. Beleza. Eu não esperava mas menos o Goku Black da é Vila Pinguim. Eu não esperava menos da Vila Pinguim. Ai, cara. Enfim, voltando pro anime do Vilásio, Nobre, tu recomenda esse anime, cara? Na boa. Cara, como eu disse, o problema é o seguinte, se você se importa muito, muito com história, é porque eu gosto muito de animes com boas histórias, mas eu consigo assistir animes por outros motivos, eu vi vários animes que eu assisti por outros motivos, então não, mas se você gosta muito de música, animação, eu gosto muito da paleta de cores dele e da dublagem, pô, os caras estão dando um show de dublagem mesmo. Eu recomendo. Se todos os aspectos, eu acho que é um anime legal. Mas não tem uma história boa, não. Eu admito logo, nossa, não tem uma história boa. Entendi. Então, repita pra nós o nome da música, por gentileza, Vlasio. Então, o tema de Classicaloid no Theme, que foi composta pelo Tomoyasu Hotei e pelo Stephen Lipson. E a performance é do Tomoyasu Hotei. Esse cara só fez isso, basicamente. Em anime, né? Em anime só fez isso. Tá certo. E vamos escutar essa música então. でもお前にプレゼントはやらんけどな。 それってどういうこと？ Ok, passada a indicação de Vilas, eu aviso a senhorita Natália falar da música e do anime dela. Vai lá, Natália. Então, gente, boa noite. Não sei se vocês estão ouvindo isso de manhã, de tarde, whatever. Não sei se a gente está gravando isso de noite. É, não tem nada a ver com o assunto. Vamos lá, gente. O anime que eu escolhi foi um anime que está passando até agora, nessa temporada, porque ele foi um split core, na verdade. É um anime produzido pelo Estúdio Bônus e baseado em mangá, que é o Bungou Stray Dogs. No caso, a música que eu escolhi foi a primeira ED que passou na temporada da primavera, porque ele é split cool, né? Passou na primavera, foi com a temporada sem passar e tá passando agora de novo no outono. Pra explicar o Bungou, é um shonen, pato normal, só que o que ele tem de diferente é que todos os personagens têm nome de autor de livro. E os poderes dos personagens têm a ver com a obra mais famosa daquele autor. Basicamente é isso que Bungou tem de especial. A premissa dele é sobre... é de casos de mistério, tá? Não é mistério, né? É porque é uma agência de detetives. Então, a premissa do anime é ser um anime episódico, onde cada episódio é um caso diferente. Só que não é assim, mas assim que as coisas acontecem, né? Essa segunda temporada mesmo é basicamente lutinha e é um caso... não é um caso, realmente. É uma problemática grande que envolve vários outros personagens. Só um detalhe, a segunda temporada... É meio complicado, porque ela começa tão bem, e depois fica um negócio tão estranho, meio triste, mas é deixa isso. Eu só explicar, a segunda temporada, ela começa com a adaptação da novel, tipo, aqueles três primeiros episódios, a adaptação da novel do passado de um dos personagens. Então, não é roteiro original do mangá, aqui contei. No caso, o restante do mangá é supostamente um roteiro original. Eu não tenho como confirmar porque o mangá não tem traduzido, pelo menos não até a parte onde o anime estava. Então eu não posso falar nada com relação a isso, mas a primeira parte é da Light Novel de Bungou. Aí é por isso que a gente pensa, nossa, tão bom, tão bom, tão bom aí. Tudo muda, tudo que é negócio, né? Não, são coisas diferentes, assim. Eu adoro a primeira temporada de Bungou, acho linda, fantástica. A segunda começou bem pra caralho e depois ficou meio, mais ou menos. Mas, ok. Só ficou mais ou menos porque mudou totalmente o foco dos primeiros episódios. Né? Basicamente, Fazendo aqui eu acho ruim. Mas, não, tudo não. Tem algumas coisas legais, mas ele é inferior à primeira temporada. Sim, de fato. A primeira temporada é bem divertida, eu gosto bastante. Eles focam bem mais em comédia. Eles fazem introdução básica de todos os personagens e priorizam, né? Nessa segunda temporada, muitos personagens são meio que esquecidos, principalmente o Rampo, né? Gosto muito do Rampo, ele teve um episódio importante que foi o último, mas... Que é legal. Esse episódio foi legal. Obrigado. Uhum. Antes disso, ele tava sumida. Mas agora ele vai aparecer pra caralho. Uhum. Ah, não, que é o que não vai. Não, tem vai. Dois episódios só, mas ele vai aparecer, sim. E exatamente isso. O Rampo, ele é estrategista, tipo, no máximo que ele vai ficar é por trás das câmeras, tá ligado? Tipo, ele não vai atuar lá no front. Ok, vamos parar por aqui. Vamos parar por aqui, continue. Eu nem comentei nada sobre o poder, nem nada. Não foi spoiler. Então, a música que eu escolhi é cantada por uma banda chamada Lucky Life, que eu nunca tinha ouvido falar até escutar, mas eles eram tanto a end da primeira temporada como essa da segunda temporada que tá tendo agora. Eles fizeram a open de Sherdunch, nossa senhora, Sherdunch, e Junjo Romântica 3, que aquele anime é hoje chato pra caralho. Basicão. Ai, meu Deus do céu. E o nome da música é Namae wo Yobuyo. Que, bom, é a música que eu mais viciei esse ano. Tipo, em geral eu faço playlist por temporada, né? Quando passa uma temporada, eu paro de ouvir todas as músicas da temporada antiga e começo a ouvir só as músicas da temporada nova. E essa música tá desde que ela foi lançada na playlist, eu não tirei. Então tô há 3 temporadas ouvindo ela. É, não tem como deixar de falar que ela é a minha favorita do ano, então por isso que eu escolhi essa música. É, o clipe de encerramento também é muito bom, combina bastante com a música, eu acho que a animação ficou muito bem feita pra ela. E ela tem, e essa música tem todo um significado dentro do contexto do anime, no caso. Se você ler a letra, ela é do boa. E basicamente é isso. É, assistam o Google Street Dogs, que é bem legal. Cara, eu não estou vendo o anime, tá? Eu não estou vendo, mas depois do que a Rafaela falou, eu sou obrigado a cogitar pegar esse anime e fazer uma maratona dele em janeiro, cara. Infelizmente, eu devo dizer uma coisa triste. Qualquer semelhança com Ramatora não é coincidência. Ramatora? É, Ramatora, verdade. Ah, mas Ramatora. É porque era de detetive. Mas é exatamente o que tá acontecendo. O que aconteceu com a segunda temporada de Ramatora? É triste. Ai, é triste essa parte, gente. Mas é porque a parte interessante é realmente ser autores de livros ali, tá ligado? Essa coisa pega de fato, assim. Porque o personagem é baseado na personalidade original do autor, como na personalidade dos livros que ele escreve. Então, tipo, é muito interessante, sabe? Você tá vendo o personagem representando a obra que ele escreveu. Eu acho bem legal. E tem a relação dos personagens, por exemplo, esse episódio passado do Rampo, né? Que mostra a relação do Rampo com o Paul, os dois, né? Tipo, era mais ou menos o que a gente deveria ser. Não, whatever, it's not important. Mas recomendo bastante. É bem divertido. Ah, cara, é Shonen Bata. Então, se você gosta de lutinha, você vai gostar. E é isso. A pior parte dele é a Shonen Bata. Então, é meu texto. Poxa, eu gosto tanto das lutinhas. Eu gosto. Não, eu adoro as partes que tem menos luta. Só justo. Ah, mas dá pra ver que é um anime que apresenta muitas características, né? Por mais que a parte a parte shonen da coisa não seja do agrado do povo aí. Mas acontece, paciência. Acontece. Muito bem. Repete pra nós então o nome da música, senhorita Natália, por gentileza. Eu acho meio triste você falar a parte shonen, mas tudo bem. É que não é bem isso, né? Mas tudo bem. Não, não é. Como eu falei, é um anime episódico sobre casos, eles são agências de detetives, tem as coisas pra resolver. Não, eu não tô nem falando disso, da questão do anime em si, tô falando que, tipo, o fato de ser luta não necessariamente quer dizer que é shonen, então, mas tudo bem. Vou aceitar o que o cara falou. Você quer que eu olhe a demografia do mangá só pra descer? Não, eu acho que ele é... Eu acho que é shonen ou seinen, mas... Independente disso, é que o Carleiro fez aquela coisa que é chata de tipo, ah, tem isso aqui, então isso aqui é uma coisa shonen. Mas tudo bem. Ah, não, é seinen. Olha, é seinen. Olha aí. Ai, ai. Ah, ele é da Young Ace. Uhum. Sim, tem aqui, ó. O anime, pelo menos a primeira temporada, adaptou 16 capítulos só do mangá. São 11 volumes atualmente. Nossa, são 11 volumes. É muita coisa. Então, o nome da música, deixa eu repetir. Namae wo Yobuyo, do Blood Life. Nath, antes de a gente pular pro próximo, é só dizer assim, se vocês quiserem saber um pouco, a gente fez um manga podcast da temporada de... Qual foi a temporada que esse é o primeiro anime? Foi janeiro, foi? Uhum. Então pronto. Primavera, foi abril. Então pronto. Na temporada de Primavera a gente fez um manga podcast em que o Bungo Stray Dogs estava dentro dos mangás que nós lemos. Então lá, se vocês quiserem saber um pouquinho mais, lá a gente fala pouco mais sobre a história, sobre os personagens e tal. E sem spoilers, porque a gente fala exatamente do comecinho da série. Ah, eu só queria retificar porque eu disse que não tinha tradução do mangá, mas tem. Eu tô olhando aqui que ele já tem traduzido até o capítulo 47, sabe? Então, volume 11, na verdade. Então, vou ler futuramente, possível. Vamos ver. Tá certo. Cara, tem okay, um trem então... aí atrás, foda. Poxa vida. trem, cara, é isso aí. Então vamos escutar essa música na indicação da grande Natália. Da vez da Natália, é chegado o turno do Eric. Vai lá, Eric, fala da sua sugestão musical e de que anime se trata. É o anime dessa temporada, continuação. Citar a música de abertura do anime Show by Rock. Como que eu vou falar asterisco em japonês? Show by Rock. Asterisco. Asterisco. Não, isso não é o jogo da velha. Não, isso é algo mais asterisco. Isso nem é asterisco. Não é asterisco. É jogo da velha. Ah, porra. Ah, mas asterisco é mais. Hashtag. Hashtag. Hashtag. Ah, pode ser. Falar em casa. Hashtag. É a segunda temporada de um anime que é baseado num jogo pra celular, que é um jogo daqueles lá de música, cujos personagens foram criados pela Sanrio. Só falando brevemente da historinha, tem uma garota chamada Cian, que é uma Neko Geo gótico lolita que tocava rock usando uma guitarra rosa em forma de coração falante com tendências homossexuais, que na verdade não é mais falante, pois ela era possuída pela alma de um roqueiro lendário, essa guitarra. Isso, ela... isso é importante. Essa parte é importante. Pera, estou descrevendo aí. Cerque. E no caso, essa guitarra ajudou a Cia a derrotar um cara malvadão, todo preto, na primeira temporada, que queria destruir a tal cidade da música chamada Mitchie, que é pra onde ela foi transportada no início do primeiro anime. Aí na segunda temporada, meio que esse cara ressuscitou e está de novo tentando acabar com tudo. Mas é claro que a Cia vai ser primordial para estragar seus planos novamente. Isso que por algum motivo, sem explicação alguma, ela voltou para esse mundo após se despedir de todos no final da primeira temporada. Na verdade, o motivo é porque a primeira temporada vendeu bem. Então criaram algum momento qualquer para justificar o retorno dela. Mas é uma historinha que se passa no mundo da música, onde todo mundo vive em torno da música, etc. Ela faz parte de uma banda de rock chamada Plasmágica, que é formada ainda por uma garota coelho, de cabelos roxos, uma outra garota cachorro, uma garota cachorro de cabelos loiros, que é apaixonada, literalmente, pela Cian, e uma garotinha de cabelos rosas bem fofa, que acho que ela é uma... Poxa, eu não lembro que anime... qual a base dela, qual animal que acha que é uma ovelha, acho que é uma ovelha, mas tanto faz. Eu não gosto, eu acho o anime uma porcaria quanto à história. Eu terminei a primeira temporada só por conta da protagonista, mas a história é uma droga, e a segunda temporada só usa uma desculpa qualquer de, ah, o vilão voltou, e agora? E é isso. Mas eu adoro a personagem, acho bacana as musiquinhas, não é o tipo de musiquinha que as trilhas sonoras, não só dessa banda, mas das outras várias bandas estilizadas que tem no anime. Não é o tipo de música que eu ouviria em qualquer local e tal, mas no anime sim, eu acho muito bem encaixado. E do anime, eu estou citando a primeira a música de abertura, que é da segunda temporada, que eu acho muito divertida, que se chama, no caso, Heart Will Rock, que é cantada pelo grupo principal do anime chamado Plasmagica. Acho que ninguém tentou ver esse anime na primeira temporada, tentou. Eu não assisti. O primeiro episódio. Eu não. Não. Acho que o Luke tentou, mas desistiu. Ah, por que será, né? Se a guitarra fosse possuída pelo Oda Nobunaga, eu até diria. Mas, é boa, Luke, mas a gente já definiu aqui hoje que o Oda Nobunaga não foi músico, cara. É a única coisa que ele não. Cara, eu já falei, ele tocava uma piada lá, cara. Pionzada lá. Então, dá pra tocar. Se estamos falando de uma guitarra rosa em forma de coração, logicamente faria sentido ela ser possuída por um roqueiro que possui tendências homossexuais. Olha. Eu quero dizer um negócio. O Nobunaga de fato tinha o lance dele lá com o Hamaru, tá? Então, tinha só ser roqueiro o problema. O problema era o roqueiro. Na verdade. O problema era o roqueiro. Olha, se o Oda Nobunaga fosse uma guitarra rosa em forma de coração que tem tendências homossexuais, não seria a pior versão em animes do Oda Nobunaga, hein? Só não. Pra dar essa dica. Não seria mesmo. Não, mas o que importa é que eu adoro, né, com o Gótico Lolita, que tocava rock usando uma guitarra rosa em forma de coração falante, etc, etc, etc. Mas, como anime, é difícil recomendar. É, realmente, eu não consigo recomendar esse anime. Pelo menos você gosta de Nekogyo. Mas, de todo modo, é um anime muito bonito também, é feito pelo Studio Bones. E é isso. Eu recomendo essa música. Ai, cara... Tá, eu só queria dizer que o Google Translator disse que hashtag em japonês é hashu. Show by rock, hashu. Aí eu pergunto, você confia no Google Translator 100%? Eu confio, nesse caso eu confio. Eu tentei traduzir o Cerquilha, também ele traduz Recerquilha como hashu. Prefiro então passar no game mesmo. É gamo. Aí, do jeito tá. Ai, cara, enfim... Então vai lá, Eric, fala mais uma vez o nome da música nobre, por favor. É a música de abertura da segunda temporada de Shobarok, é Heart ou Rock, cantada pelo grupo Plasmagica. セリフが気になったが、それでも僕はそのサンタの言葉を信じて生きることにした。 OK, passada a vez do Eric, então é o meu turno nesse podcast, certo? E eu vou falar de um anime que foi exibido na temporada de julho desse ano. Um anime de apenas 5 episódios, que foi transmitido unicamente via Nico Nico Douga, tá? Não foi uma série televisiva nem nada. E logicamente estou falando de Planetária Tisana Hoshino Yume, tá? A história de Planetária no anime, ela foi completamente idêntica à contada na Kinect Novel, né? Tá? Pra quem não sabe, Kinect Novel é um tipo de jogo em que você só vai vendo as coisas acontecerem, você não influencia em nada, tá? Você lê os diálogos, vê algumas ações, vê as ilustrações, mas você não tem o poder de decisão entre sim e não, vai pra esquerda, vai pra direita, nada disso. Você só vê a coisa acontecendo. Então é basicamente um livro na tua cara, né? Um livro visual assim na tua cara. Mas Planetária é apaixonante porque conta a história da nossa simpática robô, a Yumimi, que ela cuida sozinha de um planetário em uma cidade japonesa e que ela ficou durante 29 anos e 5 meses aguardando o retorno de um humano a esse planetário. Coisa essa que ela não sabia, até porque ela só era religada uma semana, uma vez por ano, durante uma semana apenas, por causa da energia escassa, logicamente, então ela usava sempre a energia de reserva dela. Ela não sabia que a Terra tinha passado por uma guerra mundial, que houveram abas biológicas, que a cidade onde ela está instalada é uma cidade deserta hoje em dia, infestada de robôs que a protegem dos humanos e por aí vai. E num belo dia desses, justamente no dia que ela acorda, né, aparece um humano ali, um Junker. Junker é aquela pessoa que sobrevive caçando tesouros, objetos, alimentos, armamentos pelas cidades onde andam. Então é uma vida bastante complicada do Junker. Tanto que quando ele encontra a Yumimi pela primeira vez, ela, de maneira simpática e honesta, ela fala dos defeitos que ela está tendo. E um desses defeitos é que ela começa a falar sem propósito nenhum, por causa de um problema em um dos programas dela, um problema de software. E isso irrita totalmente o Junker, né? Eu não sei como é que o Junker não meteu uma bala na boca dela no início do anime. Ainda bem que ele não fez isso. Mas o Junker e a Yumimi, durante os 5 episódios do anime, eles vão se aproximando cada vez mais. Ele vai compreendendo o porquê da Yumimi agir dessa forma, que não é simplesmente pelo fato dela estar isolada do restante do mundo, mas é também porque ela tem aquela concepção de quando os criadores dela fizeram, que colocaram os programas de obediência, de satisfação às pessoas, de se sentir bem, fazer os outros sentirem-se bem. E o Junker foi vendo que a Yumimi conseguia ser mais humana do que boa parte da humanidade para ele. Os 5 episódios contaram com tranquilidade a história da Kinect Novel, sem tirar nem pôr. Tanto que teve um episódio com 18 minutos, outro episódio com 11, um episódio com 21. Aí o episódio final teve lá 23, 24 minutos. O anime é singelo, bacana, muito legal. E a música que eu indico, até porque não tem abertura, né? Eu podia indicar aqui a Gentle Jenna, que é uma set song, mas eu vou preferir indicar a de encerramento, que é a Twinkle Starlight, cantada pela Sayaka Sasaki. E como fator de curiosidade, essa Twinkle Starlight faz parte da ST original da Kinect Novel. Então aqui ela foi rearranjada a música, mas manteve o vocal da Sayaka Sasaki. Ou seja, ficou uma música muito bacana e cujo encerramento até se contrapõe um pouco com a atmosfera de onde se passa a Planetária, porque a música fala de pedidos à estrela cadente, e nisso aparece o Mimi contemplando as estrelas no céu e deixando ainda mais centralizado aquele anseio dela em fazer todo mundo ao redor dela se sentir bem. Esse sempre foi o desejo da Mimi, fazer a humanidade se sentir bem, ver as pessoas felizes à frente dela. Isso é tudo que ela queria enquanto estivesse funcionando. Por isso eu pergunto pra vocês, quem aqui viu o Planetarium além de mim? Eu não. Eu assisti o primeiro episódio só. E o que tu achou, Ian, do primeiro episódio? Eu achei que eu ia sofrer muito se eu continuasse assistindo, então eu decidi guardar pra outro momento, quando eu estivesse com vontade de sofrer. Bom, eu vou te adiantar, você vai sofrer no último episódio, sim, você vai sofrer. Ai, meu Deus. O Eric, eu sei que jogou a Kinect 9 em algum tempo, né? Não, no primeiro episódio você não lembra que eu chorei, Carlírio? Sim, você contou pra mim que você chorou, mas você vai sofrer mais ainda no último, pode ter certeza. Eu joguei a Visual Novel, que no Steam. E aí o anime, como eu vi pouco tempo depois, por conta do guia da temporada, eu... Não pode dizer que o anime teve o mesmo impacto, né? Porque eu tava vendo a mesma história pouco tempo depois, mas a adaptação dele foi muito boa. O final, algumas cenas finais, eu prefiro da visão novel, mas a adaptação foi ótima. Aí, ó, é por causa disso que se eu ganhar o sorteio do Anime Coach, eu vou demorar muito pra ver o anime, tá, Carlírio? Se eu não ganhar, eu assisto em janeiro. Cara, o anime e a Kinect 9 são a mesma coisa. Um não tira nada do outro. Então, não dá pra ver eles um depois do outro. Se eu ganhar o Kinect 9, tipo, eu vou jogar o jogo. Se, é assim, se você jogar a Kinect 9, você vai saber o que se passa no anime. Se você ver o anime sem jogar a Kinect 9, você vai saber o que tem na Kinect 9. Mas o se eu ver o anime antes da Kinect 9, eu não vou querer jogar. Então, é melhor não. Ah, então tá bom. Tranquilo. Não acontece nenhum problema. É, eu só faço esses votos para que a pessoa, você que está nos escutando e por acaso não assistiu o Planetário ainda, que vale a pena. Curtinho, 5 episódios, tira de letra, a história é muito singela, não requer pensamentos mirabolantes para você compreender o enredo, compreender aquela ambientação, muito pelo contrário. Eu só espero que você não queira matar a Yume Mi no primeiro episódio, igual ouviu um monte de gente no Twitter querendo matar ela porque ela não parava de falar, mas enfim. Tirando isso, eu espero que quem assistir pela primeira vez goste bastante do anime. E esse é um dos poucos animes esse ano que eu vi poucos comentários negativos pelo fandom aí, dos blogs, sites, mundo afora. Tipo, ninguém colocando o Planetário como uma coisa sensacional, longe disso, mas poucos comentários negativos. Eu acho isso extremamente positivo, extremamente válido, inclusive. Bom, então, repetindo, o nome da música é Twinkle Starlight, cantada pela Sayaka Sasaki, tema de encerramento de Planetarium. Passadas todas as indicações musicais do último SMA do ano, vamos lá então, gente, a hora do jabá de cada um dos participantes, hora de repente falar de alguma fonte de pesquisa para os seus respectivos blogs, se quiserem, né, de algum comentário extra, e também da sugestão de tema para o primeiro SMA do ano que vem, que será o SMA 64, a ser gravado em janeiro, ok? Então vamos começar pelo Ian. Ian, agradecendo a sua participação, valeu mesmo, nobre. Então faz aí suas considerações finais, o que você achou do podcast e faz sua sugestão de tema, além de falar de alguma outra música que você gostaria de ter citado no podcast e não teve essa oportunidade. Bom, então, muito obrigado pelo convite, sempre é bom participar aqui do podcast. Acesse na casa do Moe, não entra Satanás, né? Não estou postando nada, eu adoro falar o nome desse blog, então a gente posta coisa lá? Normalmente não, mas é tão legal falar esse nome, na casa do Moe, não entra Satanás. Então vamos continuar falando dele até o fim dos tempos. As músicas que eu queria ter citado e que eu não citei seria o primeiro encerramento de Sailor Moon Crystal 3 também, que é o Eternal Eternity, que ele é cantado pela Minagawa Junko e pela Sayako Hara, que são as dubladoras da Haruka e da Michiru, respectivamente, que são as duas Sailors que namoram lá na série. E eu queria também ter citado o encerramento do anime dessa temporada, que o anime é Shumatsu no Izeta, que tá, até onde eu assisti estava bem legal, eu tô uns duas semanas atrasado, mas relevem. E o nome do encerramento é Hikari Aru Basho E, que é cantado pela Main. Main é uma cantora maravilhosa que eu amo do fundo do meu coração. E então eu recomendo muito o encerramento também. E como eu disse quando eu falei, a abertura de Sailor Moon Crystal 3 teve três versões diferentes. As três são muito boas, então podem ouvir também, que não tem problema. Vou encerrando por aqui. Obrigado de novo pelo convite. Ok, e a sugestão de tema, Nobre? Ah, verdade, essa cidade de sugestão se chama... Opa! Obrigado por me lembrar, Calírio. A minha sugestão de tema vai ser... Animes que tem alguma coisa que envolve carta no meio. É isso. Algo com Sacana. Carta? É tipo um Yu-Gi-Oh! Da vida. Tá, tudo bem. Ou o Digimon Tamers, que tem carta. Ou o Sakura Card Captors, que tem carta. Uma curiosidade. Oi. Eu posso escolher o Hakusho porque tem uma música chamada Carta? Meio que lembrei. Acho que não. Não, tudo bem. Ok, tudo bem. Eu posso falar alguma... da... Posso não, tipo assim, não precisa ser um Yu-Gi-Oh! Da vida que... Vamos lutar com as cartas! É hora do duelo! Não precisa ser uma coisa assim, mas por exemplo, um anime que tem uma menina que faz vidência com carta. Carta de tarô também é carta, não pode ser. Entendeu? Uhum. Não, a música do LS Jack se chama... Carla, o nome da música Carta. Do LS Jack. Você tá está confundido com a segunda, primeira música do LS Jack, até a segunda. Ok. Coloquei uma carta numa velha garrafa, mais uma carta de solidão. É verdade. Coloquei verdade. Uma carta, um pedido da alma. É, o resto eu não lembro. Mas qual foi o anime que o LS Jack tava na... Meu Deus. Pode ter um FMV do LS Jack, uma carta com o Yu-Gi-Oh! Você não sabe. Você viu é verdade, o YouTube. É verdade. Não sabe. Yeah, cara, e quem não fez cara? Aí, dica aí. E o Shoujism, cara? Alguma pretensão aí? Tá aí, volta, como é que tá? Então ficamos ansiosos aí. Quem nunca ouviu o podcast do Shoujism, por favor, vá lá e escute. Exatamente. É isso mesmo. Valeu, Ian. Muito obrigado. Agora eu passo a vez para o Luke. Luke, agradecendo pela sua visita, participação uma vez mais. Então fala aí de algum tema de busca, dos seus últimos posts do Shonan, se quiser. Fala aí das músicas que você queria ter citado, mas não teve oportunidade. E faz a sua sugestão de tema para janeiro. Luke, só uma pergunta. Eu preciso colocar o tema do Luke triste aqui? Sabe, pode estar muita gente feliz. Essa é a minha despedida do Sobre Músicas e Animes. É o meu último podcast que eu vou gravar. Só vai ter o 69 lá, porque é promessa, né? Promessa, vou fazer o quê? Tem que gravar. Mas esse é o meu último sobre músicas e anime, gente. Primeiro de abril já passou, Luke. Não, mas é que eu tô muito cansado. O trabalho tá foda. E eu não tô aguentando muito gravar podcast. Assim. Então, em vez de ficar pulando, deixar a pessoa na mão, já... Prefiro fazer igual a Ana e já me despedir do povo. Já. Então Nossa. É isso. Meu último adeus aí. Não é adeus. Eu prefiro chamar isso de um até logo, porque você vai voltar a volta e meia. Não precisa tanto falar de todos. Ele ainda vai estar em outros podcasts. Então. O meu tema, que eu não vou gravar se ganhar, não vou fazer sacanagem com vocês, é dia... Seguindo meu ano aí... festiva aí, com datas comemorativas que não prestam. Dia 15 de janeiro, o dia do adulto. Olha aí, temos um dia, gente. Um dia pra lembrar que nós estamos cada vez mais perto da morte. Exatamente. E temos mais responsabilidades a cada dia. Então, exatamente. Como dia do adulto. Porra, esse é um tema bom. Animes, né? Tristes. Animes tristes faz você pensar o que você está fazendo na sua vida. Eu ia pensando que ia ser então... animes com adultos, mas tudo bem. Não, seria muito fácil. Não, ia ser muito na cara dos animes com adultos, né? Ia ser vou te falar que não seria tão fácil, não, viu? Sei lá, é isso, se vocês tivessem. Mas vocês não vão anime triste? Anime triste. Como a nossa vida de adulto. Músicas ficaram de fora. As duas do Kung Fu Generation, Asian Kung Fu Generation desse ano, que é a do Erased, Erased, ou Bukuwa, alguma coisa, que é a abertura. Erased. Erased, exatamente. E a última abertura de Naruto, eu não sei se teve mais, porque pra mim é a última, que é na saga final, a saga que finalmente fecha Naruto, e depois tem uns fillers aí que tá rolando por aí. Que é outra música do Asian Kung Fu Generation, que interessante foi que, como passou por várias lutas no meio do caminho, a cada final de luta e entrando numa nova, mudava a abertura e ficava cada vez mais interessante. Se vocês quiserem ver a abertura do Naruto contra o Sasuke, é bem legal a abertura, ficou muito boa. É, outra música eu botaria a do Gintama, a abertura de Gintama do 2015, que atravessou aí para 2016, que também é muito boa. Que é do qual é o nome? Dois. É até difícil falar inglês aqui. Por isso que eu tô saindo do podcast, que eu não consigo falar. É, mas é muito boa a abertura. Chama No, No, No. Que é não de não. É de conhecimento. No, eu conheço. Tá? É difícil. Inglês é muito difícil. K-N-O-W, não N-O. É, okay? É difícil. É isso que eu ia falar. Mas é isso. Essas músicas aí. As outras músicas vai ficar pro Anime Podcast de final de ano. Tá certo, então. Valeu, Luke. Brigadão. Tá? É, mas você vai voltar. Volta e meia você vai participar. Não precisa ser de todos, mas... Por isso que eu chamo de até logo. Até logo. Do 69 é certeza. Que você é apresentador. Ele vai ser o rosto, é verdade. O 69, o Luke vai ser o rosto. Né, que foi promessa do primeiro podcast, né? Então... Exato. Lá em maio de 2013, cara, ele prometeu isso. É realmente. É isso aí. Muito bem, agora é a vez de toda a senhorita Natália fazer a indicação de tema para podcast de janeiro, desse mês de janeiro. Também fazer um jabá particular dela e falar das músicas que não puderam ser citados nesse podcast. Vai lá então, Natália. É, ultimamente, que eu tava preso com os negócios da faculdade, eu não fiz nenhum post lá no Offline Brasil, mas eu gravei podcast para o Nosso Herói. O problema é que ele ainda não foi lançado, porque o nosso editor ainda não editou a porra do podcast. Então vai ficar para depois. Manda abraço para ele, manda abraço para ele. Beijo, Real. Edita isso, Hel. Edita, que tem dois episódios parados. Ó, a gente gravou um sobre anime de romance e eu gravei um com o Ian e o Carlírio sobre os animes da temporada. Até agora ele lançou? Não. Então a gente só tem que esperar, né, gente? Por favor, acompanha lá os podcasts do Nosso Herói, como também as notícias da página. E a gente acabou de chamar mais três estagiários para trabalhar lá na página, porque, por exemplo, eu não faço porra nenhuma na página e o pessoal tá lá com muito trabalho. É justo. Então eles chamaram mais gente. Bom, eu tô aproveitando que eu estou, entre aspas, de férias, né? Porque o pessoal do mestrado não tem férias, foda-se, mas eu arrumei um tempinho para ficar fazendo porra nenhuma. Aí eu provavelmente vou escrever alguma coisa para o Flight, porque eu tenho 50 milhões de posts para fazer para o Flight. Eu tenho um post pro aniversário de 10 anos no Mentoring que eu ainda não comecei a fazer. Eu também não! Quem começou a fazer, né? Quem começou a fazer? E eu tenho... Cara, eu não fiz nem a parte 2 das primeiras impressões da temporada. Foda-se, a gente tá no fim da temporada. Não vou fazer mais a parte 2, né? Eu vou fazer o final da temporada, muito provavelmente. O que seria a parte 2 das indicações vai ser a parte final com o resumo da temporada, praticamente. É, bem isso, sabe? E a parte 2 eu ia comentar de Sangatsu, Funel Amu, Atashigawa, que são os animes tão bons, tá ligado? Eu não comentei no primeiro post, eu tô me sentindo até mal por isso, desculpa, gente. Faz o seguinte, Nath, na parte de comentar os finais, você comenta só os que você não falou na primeira parte. Não, eu vou escolher os 5 animes que eu mais gostei e vou comentar, entendeu? Tipo, rapidão, mas eu comento tudo em um post só. Dentre eles, Sangatsu, vai estar e Funel Amu, que vai entrar. E Yuron Ice, porque Yuron Ice. Os termos de busca que estão lá no Finder, dê uma olhadinha rapidão. E como, tipo, não tem ninguém postando, a Beta está ocupada com a namorada dela, eu estou com a faculdade, então o único que está postando é o Critical Report. Então, não teve muitos termos de busca no último mês. Aí eu selecionei alguns que são extremamente comuns, porque são comuns, sempre tem. O primeiro é anime fazendo joinha. Eu imagino que seja a imagem de alguém fazendo joinha. O segundo é Bíblia Epi 7. Eu sabia nem que a Bíblia tinha anime, mas tudo. Ok. O segundo é Hentai Guru Brasileiro. Não sabia. O quarto é Mangás Hentai se masturbando no supermercado. Que é isso, cara? É, cara, eu escolhi esse porque ele foi muito específico, né? Tem que ser no supermercado. Mas tinha vários outros temas de busca que envolviam hentai e masturbação. Mas a gente vai pular pro último, que é uma carta pro Momo dublado para foda. Então. Tá realmente escrito errado, né? Tudo aqui é a vida. Deixa eu postar aqui pra vocês verem como está. Ó, uma carta para Momo é um filme. Ok. É, um filme que eu já assisti até. Só que ele tem que ser dublado para download. Ah, mas aí vamos lá. Dublado. Um erro aceitado, porque o F fica do lado D. É, mas ainda assim, download tá escrito errado, porque falta um N, né? Mais whatever. Ah, é um justo. Muita gente escreve download sem N, né? É true. Isso é verdade. Bom, esses são os pequenos termos de busca, só ter assim. Eu fiz uma piada muito boa, mas estava no mudo, e eu não vou fazer de novo. Vocês perderam essa piada pra toda essa. Vai fazer. Ô, fala aí. O do blafo é quando a piada. Ah, quando a piada. Aí, eu já errei a piada, não quero mais fazer. Vai, não é você. Adeus, Luke. Adeus, Luke. Aí, tá vendo, Luke, como alguém ia ficar feliz, né? Certo. Então, vamos para as músicas de recomendação do ano. Bom, como a minha lista é muito gigante, eu acho que eu não vou ler a lista. Ou devo ler, Evilásio, a lista. Não. Ela é imensa. Pessoal, vocês não têm ideia. As recomendações da Nath são tipo: ela pegou todos os livros que saíram no ano e foi cortando tipo uns 3 ou 4 por temporada. Porque o resto ela tá, bom, lá. Tá bom. Natália, cite uns 3 ou 5 aí então. Cite um que você não indica. É mais fácil. Aí não, tá na lista, né? Pô, um que não indica. Tá na lista. Porra. Tá, então eu vou escolher um de cada temporada. Pode ser? Porque é uma do inverno, da primavera, do verão e outono. Tá. Do inverno eu vou escolher a Open de Boku no Hodake Gai Naimachi, porque foi o anime que eu gostei mais durante essa temporada. É o Erazede, tá? Porra. Esse é o Erazede. Erazede, desculpa. Eu nem sei falar direito, desculpa, Luke, com você. Eu gostei muito desse anime, muito bom. Os outros animes da temporada de inverno vão estar aí na descrição do post, caso você queira ver quais eu escolhi. Da primavera eu vou escolher a música que eu escolhi, não, brincadeira, porque a Andy vou botar aí. Okay, vamos de Kisniver, Lay Your Hands on Me, a opening do vocalista que morreu recentemente, né? Mas é uma música eletrônica muito boa e eu já tô tentando colocar ela no podcast já faz um tempo, só que não consegui. Mas um dia sai. Pra mim ainda é Take On Me, mas tudo bem. Né? De verão, eu vou escolher a música que era a recomendação até do Evilage, se não me engano. Vai ser a opening de Mob Psycho 100% 99. Pelo Mob Chair, que é a música é perfeita junto com a abertura, assim, tipo, elas foram feitas pra ficarem juntas. Eu não. Eu gosto muito da música por si só, mas quando você vê junto da opening faz todo sentido, sabe? Ah, recomendo bastante. Veja o anime, que ele é muito legal. É a obra do Wan, do mesmo do Opante. Talvez, se você gostou de Opante, talvez você goste de Psycho, mas não sei, né? Vai aqui. É, e a gente vai para outono e eu vou escolher a Open de Sangatsu no Lion, Acer do Pop of Chicken. E essas vão ser as quatro indicações para vocês. Logicamente, eu poderia escolher Yuron Ice por questões óbvias, ou Natsume por questões óbvias também. Mas aí, todas as outras músicas das outras temporadas estão no link. No link, não, na descrição do post aí embaixo. É, então, só falta agora tema, né? É, sobre o tema, um rapaz, ou moça, não sei, alguma pessoa lá no Miami List mandou PM pra mim, falando: ah, Nath, isso aqui, eu tava com umas ideias de tema pra o Sobre os Pedrinhos, e tipo, eu sou leitor do Flight há muito tempo e eu acho que eu sou mais próximo de você do que dos outros participantes, resolvi mandar umas opções de tema pra você ver se você gosta. Aí ele mandou uma lista imensa de temas pra mim. Caramba, hein? É justo. Que até que alguns são muito bons, sabe? Mas aí eu vou falar pra vocês alguns que ele escolheu que eu não gostei. E o primeiro é uma música brasileira que serviria de tema para um crossover de anime. Esse é o primeiro tema que eu acho que faz muito sentido. O segundo é uma música brasileira que se usa para definir o Shiro de Fate Stay Night. Ele não. Uma dica pra ele: ó, né? A gente tem um podcast que a gente canta músicas de Sandy Júnior. Se ele não ouviu, vale a pena. O primeiro dava LS Jack uma carta, que nem eu falei do Yu-Gi-Oh! É verdade. Olha aí. Eu acho que esse devia ser, só pra botar uma carta. Aí eu participaria do podcast só pra falar de LS Jack. Falando sobre o podcast Júnior, ele mandou um tema baseado no podcast Júnior, que é música da MC Carol para algum personagem que você goste. A gente não vai cantar de novo. Não vai. Não. Não. Jamais. Desculpa, eu esqueci o seu nome. Vamos olhar no nick no mal que eu esqueci. Nossa, eu esqueci total. Ficou silêncio aí do nada. Coldest Color é o nome, é o nick da pessoa. Vou até olhar se é homem ou mulher, que eu não olhei. Eu não sei como eu me sentiria se eu tivesse um fã desse e igual a Nath. Então, eu, como sou uma pessoa muito legal, eu vou escolher um dos temas dele pra ser meu. E vou anotar o restante dos outros pra usar futuramente, caso. Aí eu não preciso nem pensar em tema, olha uma coisa legal. Ele me mandou uma lista de tanto tema que deve ter pro ano inteiro aqui. Não duvidaria. Então, eu vou escolher exatamente o que ele falou. Este aqui é para causar intriga. Lá vem a bomba. Não, brincadeira. É uma abertura ou um encerramento que te irrita por alguma razão. Basicamente é esse tema. Como o quê? Ele quer um cast de músicas ruins. Isso é muito estranho, cara. É muito estranho. Não, pera, qual que é o tema? Eu não ouvi. Uma música que te irrita. Por alguma razão. Uma abertura ou encerramento de algum anime que te irrita. Tipo, a música te irrita. Entende? A abertura ou encerramento que te irrita. Eu tenho uma música que vai causar muita intriga nesse cast. Eu tenho uma música que vai causar muita intriga nesse podcast. Se chama Moonlight Insets. Do anime chamado Sailor Moon. Mas me desculpe. E você tá bem de saúde, né? O que importa. Você tá bem, tá legal, tá se alimentando. Escorpião e Carleiro, mas é verdade. Ô Ian, amigo secreto, tá ligado, né? A gente já sabe, né? Se pegar o de Lázio, cai dentro. Verdade. Eu vou te falar, eu acho de boa, porque essa música é fácil de cantar. Então tá de boa. É verdade, a música é fácil de cantar. Eu tenho um anime Q dela aqui em casa. Então, porra, tá tranquilo pra mim. Ok, então, né? Valeu, então, Serita Natália, muito obrigado. Agora é a minha vez, né, de fazer um jabazinho básico aqui, falar de sugestão de tema e tudo mais. Primeiramente, eu gostaria de compartilhar com vocês um tema de busca apenas pro Netwink. Pra mim, esse já é mais que o bastante. Tá? Eu não sei o que leva essa pessoa a ter esse ódio no coração, tá? Eu acredito que foi a mesma pessoa, porque foi repetido 3 vezes, e as 3 vezes entre domingo e ontem, tá? Foi entre domingo e ontem essas 3 vezes. E o tema de busca é Netotim morto. Que horror. Eu acho que a pessoa odeia demais o mascote do meu blog. Eu odeio o blog, não sei, né? Eu odeio as duas coisas, pode ser também. E quer o meu mascote morto. Então tá, né? Tá anotado aí, né? Pra quem quiser ver o desenho. Mais amor no coração. Se eu pesquisar Netotim morto no Google, o primeiro post que aparece aqui do Netotim é Netotim e o medo de peitorais cabeludos. Explica isso, padrão. É de um certo anime, cujo nome não vou citar, tá? Mas se você ver no ponto, você vai ver de qual anime se trata. Sim. Aí você vai entender porque que ele tem medo de peitorais cabeludos. Eu diria que é que nem aquele cara que entrou lá no Nimpostfólio uma vez só pra dizer que o Nimpostfólio acabou com o Anime Blade. Então, excelente, é isso. Acabou com o quê? Com o Anime Blade. Então, é isso. Nossa! Sim? O que é pior é que eu sou amigo de algumas pessoas de um cara que cuidava do Anime Blade, cara. Então isso é muito ridículo, tudo bem. Você não sabia que o Anime Blade veio à ruína por causa do Anime Portfólio, rapaz? Você não sabia disso? Segundo um certo cara aí veio, né? Meu Deus, e Vilásio, poxa. Você acabou com o Anime Blade. Enfim, então fica a sugestão aí. Não entendi que a pessoa tem tanto ódio pro Netotim, mas ok, né? Fora o fato que alguns falam que ele tem protuberância e não braços, mas isso é detalhe. Voltando então, eu faço votos também para que vocês visitem o Netotim, porque estamos no mês de aniversário, são 10 anos de Netotim aí, na estrada, firme e forte. Não sei se existirão outros 10 anos, acho isso impossível, mas uma década está para ser completada, e isso é o que importa. Então, em breve teremos posts especiais também. Então, haverão muitas coisas bacanas para vocês verem lá no blog. Então, fiquem ligados. Fiquem atentos, que vai valer a pena. Quanto a músicas que eu gostaria de ter citado aqui, a primeira que me vem à cabeça, assim, de imediato, é o encerramento do Haito Genso no Gringa, que é a música Harvest. Tá? É muito boa essa música. Também tem o encerramento da segunda temporada de Haikyuu, que é a música Hatsune Netsu. Temos também o encerramento de Mahoutsu Kai Precure, que é Kuriup Rapapá, outra música bacaninha. Fora tantos outros animes do ano, como Akagami no Shoryuken-hime, a segunda temporada, com a música Sonokoi ga Shizune Naru. Tivemos também o Mobile Suit Gundam Iron Blooded Orphans, com aquela música Survival, que foi a segunda opening do anime. Inferior à primeira, mas ainda assim muito boa. Como músicas de Bokudaki, Showa Hakugo Shinju. Nossa, gente, esse ano esteve infestado de boas openings e indigs. Cito aqui também a clássica já abertura de Flying Witch, que é o Sharanan Fit 96 Neko. Não sei falar 96 em japonês, perdão. Antes que me corrijam aí. Sakamoto Desuga, Mag, Sinbad no Bolken, Jojo, que teve o encerramento ao Want You, de Savage Garden. Fenomenal, cara, Jojo com esse encerramento. Foi um ano repleto para openings e indigs. É só alegria. Só alegria esse ano no que se trata disso. Então, reclamar dessa característica de 2016 é algo totalmente errado, na minha opinião. E a sugestão de tema que eu faço para janeiro é um tema que já se fez presente quando não existiam escolhas de temas, mas que eu vou jogar ele numa enquete só para ver o que acontece, muito embora eu ache que não vai ganhar. Mas, enfim, o tema que eu vou jogar é tema livre. Tá. De okay. Novo, Calil? Não, novo, foi né? Só uma vez e não existia eleição de tema quando eu sugeri tema livre. Eu tô saindo do podcast, eu não participo mais do podcast depois dessa, não dá você mais. Você já falou que não iria? What the fuck? Enfim, eu duvido que ganhe, mas é só pra causar Discord mesmo que eu tô colocando esse tema pra janeiro, então tema livre. Enfim, né? Eu duvido que alguém vai votar. Se tiver 10 votos é muito. Eu tô causando aqui, se tiver 10 votos é muito. Mas enfim. É aí. Olha tá a psicologia reversa. Essa psicologia reversa é foda, cara. Poxa vida, né? Cara, eu tô sendo sincero, não é psicologia reversa, eu tô sendo sincero, se isso aqui tiver 10 votos é muito, eu não vou ganhar essa enquete, eu não vou mesmo, tô de boa. Enfim, agradeço mais uma vez a todos os participantes, agradeço a vocês que nos escutaram, e o SMA voltará com força em 2017. É isso aí. Agora eu passo a vez pro Eric fazer o jabá dele, né? falar de termos de busca do Nimicote, se ele quiser, qualquer coisa assim. Falar das ações de Natal do blog, porque é importante. Falar de alguma música que ele queria testar no podcast e não pôde. E fazer a sugestão de tema para janeiro. Vai lá então, Eric. Começando com os termos de buscas, só pegando três aqui recentes. Alguém conhece anime que a menina tira uma espada das pernas? Tem vários de trap. Eu consigo pensar em uns vídeos de funk carioca, mas anime não. Como é que é? Bible Black. Achando o quê? Eu acho que não é a mesma espada, Luke. Anime que a menina tira uma espada das pernas. Eu realmente não consegui achar nada. Mas, outro termo aqui. Sabe canhão? E Fumeto tem a menina que tem um canhão no joelho, se você quiser. Eu tenho certeza que tem, mas não me vem o nome do anime agora. Isso. Além disso, a espada pode só estar presa numa fita na coxa. Isso tem em todo anime. Tem bastante. Animes com personagens não virgões. Opa, claro, Sword Art Online. Eu tava lendo que alguém. Eu tava imaginando que alguém ia citar Sal, cara. Aí voltamos ao velho questionamento. Se o personagem faz sexo dentro do jogo, ele fez sexo de verdade? Se será? A mente dele tava dentro do jogo, eu quero tava saber. Vivendo de verdade no jogo, acho que sim, mas não ao mesmo tempo. Sei. Eu quero saber quem programou no jogo o momento da parte que as coisas ficam molhadas lá embaixo. Quem programou os jatos? Quem programou? quem cuidou da parte dos fluidos corporais? Pô, parabéns. Eu vou te falar que tem um monte de jogo japonês aí que já tem isso, viu? Então, eu acho que esses caras têm experiência. Mas... A Ashina falou que ela tinha aqueles sensores de tato e de sensações lá. Não sei o quão desenvolvido é a tecnologia de virtual gaming do Japão. Não, deve ser muito confortável. Já teve anime aí que você ia ver a staff, aí tinha lá, criador dos peitos das personagens, tal cara. Então. Cara, eu vou te falar, tem alguns animes, cara, que os peitos das personagens realmente são melhor animados do que o resto do anime. Então. É o cara dedicado a desenhar só os peitos das personagens. No jogo do Batman, de PlayStation. E tem um cara que é só pra programar a capa do Batman. Por que não programar só os peitos? É justo. Sabe, esse cara provavelmente, um cara desses, trabalhou no Occult Nine. Com certeza. É, tá foda. E outra aqui, anime bons lugares na escola fazer sexo. Aí. Eu vou sugerir assim, não façam sexo na escola, tá? Garotos, não façam sexo na escola. Principalmente no banheiro feminino. Bom, de acordo com animes e tal, essas coisas, você pode fazer sexo até com a diretora, cara. Então se vira aí. Não, eu sei, eu só tô dando sugestão. Na vida real, não façam sexo na escola. Existem outros lugares certamente melhores. Vou contar um caos, mas eu vou deixar baixo. Ah, também teve um caos que eu ouvi. Todo mundo tem. Já tem a sua escola ou faculdade, então não deixar baixo. Ah, não, faculdade é outra coisa. Faculdade não conta como escola. Já teve na escola e faculdade, é o que é pior. Voltando no caso agora. Indicações aqui do Animicote. Tem os comentários semanais do Tadashi sobre o anime de rugby, All Out, que só o último episódio 9, que foi o primeiro que eu realmente gostei, a partida foi excelente. Tem meus comentários semanais sobre um apanhado geral dos 40 e poucos animes que eu estou vendo, mas que eu vou ter que dar uma pausada por conta do guia do Animicote da temporada de inverno. Tem o guia que... creio eu que vai ser postado lá pro dia 15, 14 de dezembro, se eu não conseguir atrasar. E, por fim, tem até o dia 24 de dezembro para se inscrever. O sorteio de Natal do Animicote, novamente. Nesse caso, eu estou sorteando 4 jogos que são ativados pelo Steam. Que são Dragon Ball Xenoverse, Go Go Nippon, que é uma visual novel pseudo-educativa, digamos assim. É meio que um slice of life bem, com um romance bem inocentezinho. É Planetária, a visual novel curtinha que o padrinho citou, a versão animada. E Sakura Santa, que é Natal e Putaria, simples assim. Pera, Sakura ele é, Santa? Ele é a continuação do Sakura... É, do Mar, Sakura, né? É, Sakura tem uns trocentos jogos já, cada qual com seu tema, no espaço, no Japão feudal e etc. Isso aqui é... A história é de um cara solitário que faz um desejo pra conseguir uma garota. Aí em pleno Natal, ou em plena... poucos dias antes do Natal, pra ser exato, por algum motivo, três garotas surgem interessadas nele. Aí ele vai ter que, aí você vai ter que decidir, não é ele. Você vai ter que decidir com qual dessas três garotas você vai ficar no Natal. É tipo Emanuele, só que japonês, é isso? Porque é tem no espaço, tem Natal. Sakura Space, Sakura Santa, Sakura Spirit, enfim. Tem que botar os mods pra ter a putaria, né, Eric? Pode ser, né? É, Mishin Mishin é cortado. Né? Não, tem alguns jogos que é bem leve, então... É só aquele etizão, eti pesadinho, mas não tem coisa explícita de fato. Alguns outros têm já umas cenas mais fortes, só que aí tem os patches pra você baixar, né, pra liberar a putaria. E seria isso da recomendação dos postagens da Nemicote. E no caso, meu tema pra meu primeiro podcast sobre músicas de anime de 2017, em homenagem à figura que chegou hoje aqui em casa. Ficou só uma semana lá na terra do padrinho, em Curitiba, e depois já chegou aqui em São Paulo. Graças a Deus, né? Porque tem um buraco negro ali em Curitiba que ele suga com uma intensidade as suas encomendas. Que, meu Deus do céu, você chega só, você tem vontade de jogar uma bomba nuclear em Curitiba. Esquece o pacote, você só quer que aquele buraco negro suma. Ah, não, até agora... Vai pro quinto dos infernos você. Ah, mas até agora nunca passou de mais de uma ou duas semanas pra chegar as coisas que passam. Nossa, dê graças a Deus, ajoelha e agradeça a Madoka. Os correios aqui da minha cidade, eles têm tipo o Sharingan, que detectam quando não tem ninguém na minha casa. Sempre eles vão entregar. É tipo o dia da semana que não tem ninguém, cara. Ninguém o dia inteiro. Aí eles usam o Sharingan, a casa ali do gordinho. Vamos entregar lá, vamos foder esse gordo. Aí vai ficar lá preso na porra do correio e ninguém consegue tirar a porra do negócio. Ah, merda. Então, pra combinar que no dia 24 de janeiro de 2015 também foi postado sobre músicas e animes, edição 41, animes com traps masculinos, vamos deixar pra janeiro de 2017, se ganhar, é claro, uma nova versão de animes com traps masculinos. Aí o Evilazo inventa o subtítulo, versão 2.0, versão 2017, enfim, você inventa isso. Mas... uma nova edição de animes com traps masculinos. Eu vou botar o mesmo nome pra confundir o feed, né? E as pessoas baixarem não entenderem direito, tal como o objetivo, né, do negócio. Ok? E é isso. E não tenho nenhuma música a mais pra recomendar, porque eu tenho umas trocentas músicas e eu acabei não fazendo lista. Esqueci disso. Ok. Tá certo. Valeu então, Eric. Brigadão. Evilazo. Aê, Eric! E só lembrando, Ian vai pro inferno de novo. Evilazo, tá em seu cargo então, fechamento do último SMA do ano. Siga então o protocolo nobre e faça as devidas considerações finais. Então, a música que eu vou botar pra encerrar já foi indicada pra alguém, mas enfim, antes disso... antes do cast, eu botei lá no Discord do Yopinando, que vocês devem acessar, porque é super divertido. Conversas, jogos, partidas de dominó, partidas de dominó coisas que a gente bom. Não faz dominó. Ideia de como é que se joga, tipo truco paulista. Pessoas desenhando muito bem no Gartic, né? Verdade, Luke. Pessoas só desenham muito bem no Gartic. Muito bem. E também jogamos RPG e assistimos anime e conversamos sobre coisas diversas, até porque a gente não fala só de anime, e quadrinhos e dominó. Mas enfim, eu botei lá a mensagem pedindo para quem estivesse online mandar suas dicas de lista de músicas e tal para eu comentar aqui no final. Duas pessoas colocaram, então eu vou ler rapidinho aqui o que eles indicaram. Então, Wesley falou da abertura de Yuri on Ice, que é muito boa, muito boa. Eu diria que o encerramento também vale a pena, né? Muito bom. Abertura de Shonen Maid. abertura de Sangatsu no Lion e encerramento do OVA de Kamini Sama Hajime Mai Star. Uhum, bom também. Abertura e encerramento de Haikyuu terceira temporada e um encerramento de Mob Psycho. Já a... O pessoal esqueceu todas as outras temporadas, né? É só dessa aí. Tá bem. É, já a Tati comentou a abertura de All Out, que realmente é muito boa. A abertura de Sangatsu, Bungo Stray Dogs, todas as músicas. Abertura de Yuri on Ice. Encerramento de Funeu Amu, que é uma das minhas músicas preferidas do ano, por acaso. Encerramento de Mob, abertura de 91 Days, de fato. Não. Erro meu. O encerramento de 91 Days é muito bom, a abertura é infelizmente. Aí, 91 Days, não é 91 Days, eles brigaram com o Kalir. Kill Do It Days. Tá, okay. Kill Do It Days. Abertura de Kisnaiver, abertura e encerramento de Kotetsu Joe no Cabaneri, melhor anime do ano, né? Type. Obrigado, New Type. Abertura de Boku no Hero Academia. E abertura de Era Zed, é isso, né, Luke? Era Zed. Era Zed. E pra terminar, a abertura de Musaigin no Phantom World. Ah, e o Wesley colocou também trilha sonora inteira de Kimi no Namaiwa, né? Ou Kimi no Nawa, que é o filme lá do Makoto Shinkai. Enfim, essas são as dicas de músicas finais. Termos de busca rapidinho do Anime Portfólio. Uma pessoa chegou lá procurando por Pokémon Eti Gyo's Milk. Eu não sei exatamente o que ele quer. Teve um lá que eu não vou falar aqui, que foi muito ruim. Mas teve uma pessoa procurando por Sessão Animax Record. Eu acho que são dois canais diferentes, não sabia que tinha uma Sessão Animax na Record. Será que ele não tá falando daquele... Não tinha um trem na Record que era pra passar anime? Vai ver, esse que é o Animax que ele tá pensando. A Record passou Pokémon e Sailor Moon, né? Que eu saiba, basicamente isso. Eu lembro, nunca liguei pra TV. Animes da televisão. O cara procurou só por isso. Todos os desenhos que passam no animes. Não entendi muito bem o que o cara queria. Cara, essa aqui, Luke, lê, só pra eu saber como é que você leria isso aqui. Porque eu não tenho muita certeza do que o cara quer, então eu fiquei meio confuso de como ler isso. Deixa eu ver aqui. Saber Rider no SBT. Eu pensei que seria Saber Rider no SBT ou Saber Rider no SBT. Eu acho que ele queria Fate no SBT. Mas... Teve algum motivo? Não, eu pensei em Fate Night, eu só, mas... tipo, SBT. Esse SBT? Por que no SBT? Amigo, o SBT passa bem 10. Passa Chaves animado. Não vai passar Fate Night. Ah, mas já passou o anime lá. Caraca, é igual. Chaves animados e Fate é o mesmo nível. Caraca. Mas SBT passa de tudo, né, cara? Não tem muito padrão, né? Depois que o Silvio Santos falou que enquanto ele viver, SBT não vai tirar a programação de desenho, dá pra esperar tudo de lá. Pois é. Ano que vem a gente vai ver aí. Vai ter desenho. Então, vai ter Fate. A última aqui é fotos de animes no Natal. Então é só por causa da época do ano, achei legal a música. E meu tema para a próxima edição vai se basear numa busca também que apareceu lá. E que apareceu com o Tano Carneiro, se chama Animes Antigos. Então é isso. Músicas de animes antigos. Animes antigos. Aí vamos definir o que é antigo? Não, pra cada um, aí, como diria o Chaves na música dele. Existem pessoas velhas de 26 anos e pessoas novas de 80, tipo o Carneiro. Então. Então, tipo, não tem muito que definir. Ele tem 40, só pra deixar claro. 38. Tudo bem, 38. Né? Pois é. Enfim, vai ser isso. Então, animes antigos. Vocês pensem em que pode ser. E a música de encerramento, como a Nath já tinha falado, foi minha segunda música que eu escolhi. É a abertura de Mob Psycho 100, que é a música Kyujukyu do Mob Chor. Seria tipo Coro Mob. Então, fiquem com essa música aí que é muito legal. E até ano que vem, pessoal. Feliz Natal, feliz ano novo. Feliz Natal, feliz ano novo. Tchau, gente. Comam bastante na ceia e engordem. If everyone is not special, maybe you can be what you want to be. To learn, to learn the code and need to call you. Tonight.